sul via Turação para o sequenciamento de tráfego, manterá presente protendo como limite o localizador, descendo para 3 mil pés. Com 1.011 nautas. Nós descendo para 3 mil pés, proa 210, 4, o limite localizador, 4235. Já porta pro táxi, 63258. Porta da táxi, 3858. Chané 6310, cópia. 6310. Salvador, boa noite, Chané 6224. Confirme. Ou Chané 6224. Acena no transponder 5425, controle Salvador, pera em 119.8. IP350. Decola no zero, esquerda, Pulsa, Caju, 542, 198, Upper Whiskey 8, 63 no zero. Tá correto, me pronto na posição 0612, o Ocean é 6310. Câmara na 612, é pronto. Bom, fifth section, passing 070-3555-15. 10-0-4-0-3555-15 on bomb arrival. 10-0-4-0. Azul 4235 para o localizador, esquerda 150, informe estabilizado. 1-0, Azul 4235, esquerda 150 para o localizador. Esquerda 150 para o localizador, reduzido 155 nós, 4235. Três, 398, desça para o 050. Patango Vitor Charlie Hotel, acione 0235, chegada a Man. Vamos para descer. 5515, radar vector for space, turn right heading 230, your limit will be localized. Turn right 230, limit is localized. Azul 4235, livre LS, desça para 2000 e fomos estabilizados. 2 mil pés, informarei estabilizado, 4235. 3998, para 3 mil pés. Estabilizando LS, igual no 604. No 604, chame a torre em 1895. 1895. 3398, desça para 3 mil pés, altímetro 1001. Foi. 3398. Desça para 3 mil pés, a última trem Salvador 10111. 3 mil, 5515, reduce your speed to 1900 knots. Reduce it to 1900. Alô, Portugal, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, desça para o nível 050. 050. Autoria 3551. Vai passando 090 para 080. Isso até o 060, 5591. 060. Rio 5972, estação vetor para sequenciamento, com V direito na proa 230, seu limite é o curso do localizador. Azul 4235, passando Duna, chame agora a torre 1895, teu homopouso. Obrigado, 4235, chamará estabilizado. Gol no 604, torre 11895. 4 na escuta da torre. Torre o azul 4235, está a 2 milhas e meia do externo, baixo travado. 11904, confirme a frequência da torre. 11895. 1895, confirme. 1895, a frequência da torre. De forma que estamos na costa final pousando. descendente, autorizado táxi ao ponto de espera pista 10, via Indy Alpha, e sem problemas com relação ao transtorno. Confere. Obrigado. Boa noite. Boa. Solo Salvador, boa noite. Total 9907, livrando a Golf. Total 9907, taxi via Alpha, reportante do taxiway Juliette. Vai via Alpha e reportará antes da Juliette, total 9907. Oceana 6313, confirme, totalmente pronto na posição 4. Aguardando a atualização. Sente, acordando que a equipe de sala após o Airbus da TNBR reta agora está livre no 04, reporta a taxi. Pode estar na clara, está livre. Five five one five to the left, heading 180. 04 no solo ao 51, libera a próxima direita via Fox e antes de ingressar na taxi Alpha, chama o solo no 21.9. Gente, vai livrar a frente o gol no 604 e chama solo em 219 antes de ingressar. Confirmando, libera então uma última taxa via Golf no solo no 21.9. Afirma, vai levar na Golf, boa, no 604. Oceana 6224, está sob vetor para sequenciamento com descida para o 010, seu limite oposto do localizador. Desce e mantém 4 mil pés. 010, limite oposto do localizador para 4 mil pés, Oceana 6224. Tribe 5515, turn left into local cross. 140, reporting all established. 140, I'm calling. Tribe 5591, estação vetor para sequenciamento, curva direita, proa 230, seu limite oposto do localizador. Desse mantém 060. 3230, limite ao curso do localizador. Otango Vitor Charlie Hotel, qual a intenção de pouso? 10 ou 17? Tá, 17. Você aceita a vetoração para a final da 17? Sim. Eu sou o vetor Vitor Charlie Hotel, vou ir na proa 110 para a final da 17. 110 para 17. 398, localizador. 3398, torre 1895, tamo pouso. Controle ao tribo 5591, mantém 6000, está passando 070. 6310. 5591, mantém o 060. Onde é localizado? 5515. Tribo 5515, mantém speed until all the market contact tower 118.95. 118.95. Rio 5972, desça para 2000, aguarde o último vetor para o localizador. 2000, aguardando o último vetor para o localizador. 6224, da Oceanair, desça para 3000 pés. Continue your approach, I will report runway 10 vacated. 5515, we are maintaining 150. 0076. Oceanair 6224, desça para 3000 pés. 3.000 pés, Oceanair 224. Rio 5972 para o localizador, curva esquerda, pro 160, informe estabilizado. Esquerda 160, informe estabilizado. Tribo 5591, reduza para 210 nós, agora o número 5 para ponto. 210, tribo 5591. Mantendo 3.000, senhor? Afirmo, temos um tráfego sua posição de 1 hora, 16 milhas com deslocamento este, cruzando 50. É um Papa Alfa Tango 4. Ok, mantendo o limite e antena 6.000 pés. Oceanair 6224 para o localizador, curva direita na Pro 070, forme estabilizado. 6224, direita 070, vai reportar estabilizado. Papa Tango Vitor Charlie Hotel, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste 1.011. Pouso, trem baixo checado. Opa, reporta antes da Juliette Azul 423. 0111, Vitor Charlie Hotel. Slip 5515, contact tower 118.95. Papapapapá, feijão de olhar. Meio aguardando, 6224. Rio 5972, estabilizado, localizador. Rio 5972, completa final do procedimento. Chame a torre Salvador, frequência 118.95. 1895, uma boa noite. Uno 604, vai aguardar. Tráfego, posição de 10 horas, 7 milhas, com deslocamento sudoeste, mantendo 060, é um Alfa Tango 72. Alho Céu, Céu. 5595, desça até o 050. É por 5591, confirmo. Afirmativo, 5591, desça para o 050. 050, mantendo o limite do localizador. Logo no 604, autoriza aguardar na Juliette. Aguardar o que? Eu não entendi. Autoriza a manter a posição na Taxi 2 Juliette. Por quê? Tem algum especificante da Juliette? Estou indagando se é possível manter a posição na Taxi 2 Juliette. Sim, acho que não, porque o embreque que estou pushback irá passar próxima Juliette, então caso tenha ingresso pode impedir a passagem da mesma variante da Juliette, por favor. Estou no 604. Direita 219, 398. Sol Salvador Azul 4298 para o táxi 91, agora 3 horas e 15, alterna Salvador. 298, siga para o ponto de espera via, via Índia, ponto de espera torre 1895, TNH 1091. Gente, prossegue via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, agora TNH 1091, 4298. 95. 1895, 6224. De 113 degrees, 09 knots. Clear to land, 5515. Então, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3. Continue a aproximação, aguardando a autorização. Sim. 2, Salvador, boa noite, Chané 624, estabilizado LS, 10. Chané 624, muito boa noite, é o número 3 para pouso, continue a aproximação, aguardando a autorização. Reporte marcador externo, baixado travado. Portarão externo, baixado travado, 624. Esquerda 130, informado estabilizado, 5591. João com o aeroporto, Vitor Charlie Hotel. Boa noite, 1923. Boa 9287, escute a uniforme agora em minuto 4. Puxané 6224, torre 1895. Voo no 076, está reautorizado via para 2000, o ajuste no 090, informe no localizador. Via para 2000, 1076, informa no localizador, ajuste 10 anos. Afirma, 1090. Está mantendo a retaguarda do Avianca, o 4290? Afirma, deverá segui-lo até o ponto de espera. Ah, ok, vai manter a retaguarda seguindo para o ponto de espera, azul 4290. Segundo 5, seu solo aos 00, viva direito, 219 solo. 219, 55. Tráfego Fokker 100 à sua frente, meia dúzia de milha. Mas eu mantenho, reduzindo para 160. No 5, boa, prossiga. Tá livrando. Ah, fuck. Tem taxi via Alfa e reporte antes do taxi Juliette. Reporta, assim que você. Posso papapá, não escuta? Segue agora então para o Galeão, é isso? Ok, para o Galeão, permanece a saída da Lei da Bridge, da coluna da pista 7, nível 360, uniforme Zulu 10, aerovia. 5435, transponda. Correto, Oscar, papá, chama 2895 para acionamento Pax Mall. Qual é o gol no 604? No 604, assim que for possível, assim que o Azul liberar o setor, ingresse o Juliette para o Portão 10. Eu estou ciente, eu gostaria de indagar a possibilidade, se for possível, se eu entrar em contato com o segundo avianca, se ele puder ir um pouco para frente, mais uns 10, 15 metros, e a gente consegue entrar no pátio. Tá legal, vou verificar aqui. Muito obrigado. Tamanho. Você não é 390, mas escuta no solo? Escuta. Tem condições de chegar para frente um pouquinho aí? Claro. Valeu. Muito obrigado, amigo. Bom voo a você. Você também. E o seu solo 02, livra à direita, chamou 219 solo. Livra à direita, 219-5972. Charlie Hotel pode descer para mil pés, 360 para a esquerda, aguardando o final do 7, hotel. Descendo para mil, 360, aguardando, hotel. Ok, mais 3, 8, 9, 3, 98, via Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, assim que der, 398. 35, 5, 5, Juliette, pátio 3, posição 5, à esquerda do azul. Juliette, pátio 3, 5592. E o 5972, Alfa Juliette, pátio 3, posição 2. Afirmo, bem-vindo. Alfa Juliette, portão, posição 10, pátio 3. Alfa Juliette, portão 1-0. Posição remota 10, pátio 3. Qual é a posição no pátio 3, 5595? 5, remota 5, no pátio 3, triplo. É, de modo 5555. Cuidado, a gente fazer uma decolagem imediata agora nesse intervalo. O 3858 autorizado, alinhar e manter, ficando pronto a decolagem assim, a pista liberada, 3858. Ok, nós vamos alinhar e manter, tá? 3858, obrigado. 287, transcópia. 360 para Guarulhos, Jane Palmas, aluno 6, fora da pista 10, saída da El, lida após lida bridge. Controle 199, decimal 8, transporte 5452. Autorizou Guarulhos, 360, via rota do plano, transporte 196, decolada 10, Ael, seta 3, controle 198, no transporte 452, 9287. Barreto 9287, para pushback, será? Seu quarto, direita, 219, com o solo, 6224. Paulo Xené 6224, livrou a direita. Qual a missão indicada? Indicada no momento agora 190. 7176, faça uma curva do vetor na proa 030 para interceptar o localizador. Sente, curvando a esquerda 030. Lógica, papá está autorizado. Acionamento, início táxi, chama para ingresso no sede, papá. Indo para 170 nós, no 076. Vamos, vento de 8 nós com 110 graus. Segue. Deixa eu manter a posição. Mantém. 076. 076, complete a aproximação. Chemetor em Salvador, frequência 118.95. Tamo oposto. 895, obrigado, 076. Salvador, boa noite. O 1076 está estabilizado, está a 5,4 milhas do externo. Quem continua a aproximação, aguarda a direção de pouso. Sente, aguardando. 5591, livre pouso, vento 120 graus, 8 nós. Livre pouso, quanto tempo? 5591. 3858, decola 06, controle 19, decima 8. 098. Aproveita 3858, decola no seu escudo. Boa noite, contato radar, só para o nível 330. Subindo 330, 3858, na Momo Frutti. O pátio 3, remota 10. Quem vai informar essa área? Uno, como no localizador? Formará no LOC, está 3305. Ingressando na Juliette, o PA224. Assim que possível, prossiga para a porta 1, na pole position. Afirmativo, vai manter atrás do tanque. Uma porta, boa. Charlie, até continuar a aproximação, aguardar outra versão de pouso. Já vai continuar. Fico 91 no solo 14, direito 129 só. Direito 219, 5591, boa noite. O 5591. 09, está 10. Ele pousa, 076. Quem chamou mesmo? 5591. 5591. Livrou na Eco. Ok, então, taxi via Alfa, Juliette, pátio 3, remota 04 de pátio 3. Alfa, Juliette, pátio 3 para 04, fazão da tripa. Que é 3 agora está autorizado, a Lema e a Lema tem 1-0. Muito obrigado, a Lema tem. O Charlie Hotel de pouso no 7, vento 120 graus, 8 horas. Hotel. O 076, seu solo, 1-1, direito 219 solo. direita, 219, solo, gol 1076. 6316, livre decolar, ganha um turno 20 graus, 8 mais. 6303, livre decolar. Gol 1076, livrando a pista de aposta. Comandante, gol 1076, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa, reportar antes da Juliette, gol 1076. Salvador 3850, tá? Consiga? Autoriza a Proite Froti. Guarde que eu não faço com recife. O Oscar Papá, autorizado ingresso à esquerda, reporte em meado no 7. Oi, azul 4298, ponto de espera não, não era pro. Ok, sim, a gente mantém o ponto de espera. Gente, 4298. É 313, decola os 12, chama o controle 1908. 098, boa noite, bom trabalho. Controle Salvador. Boa noite, 6303, a Chanel. Boa noite, a Chanel 6303, contato radar, vá para o nível 360. 360, autoriza Leda? Autorizado, Leda. Certo. Charlie Hotel livrou o táxi ao estacionar para ver se é livre. Torre, Charlie Hotel livrou o estacionar para ver se é livre. Boa noite. E a 313 confirma, decolou no 2, controle 19, décima 8. 313, livre, 6310, livre decolar, vem 1-0-0, dá 8 mais. 6310. Azul 4298, autorizado ali a manter. Ali mantém, 4298. Azul 3858, chame agora Recife, frequência 12685. Recife 12685. 3305, passando Duna, torre 1895, tomou posto. 1895, tá lá. Gol no 076, se aproxima da Juliette. 076, ingresso de Juliette para o portão 2. Juliette para o 2, gol no 076. Em continua aproximação, vai autorização de pouso. Guarda a autorização, 3307. Oscar papapá, autorizado decolagem, vem 1-0-0-0-8 mais. Colagem com azul, vento 1, 20 graus, é Lula. Está iniciando, azul 4, 2 a 2. Comandante Salvador, boa noite, é o Papa Romeu, Oscar, papapapá. Boa noite, Oscar, papapapá, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, lá da El, Oscar, papapapá. Salve Salvador, eu vou no 604, tem que dar alfa. Autorização Fortaleza. Azul 4298. Boa noite, Salvador. Azul 4298. Perfil da Momo. Passando 2000. Boa noite, Azul 4298. Contato radar. Suba para o 300, saída Momo. 300 na saída Momo. 4298. No QNH, confirme. Quer ouvir? 89 a bordo. Índia, quando pronto, 1895. Na 1-0, 1-9. Gente, com voo. Solo, 3305. 3305, taxi de alfa, repórter, está ligado. Alfa, 3305, pode ser. Vai você da Juliette, 3305. Só 3305 após o Gol, que sabe, pode prosseguir para o Porto 62. Após o Gol, 63-10, chama Recife, frequência 12685. 2685, Alexandre 63-10, boa noite. Ok, gente, é próximo do bloco da decolagem. Fortaleza 370, reforma do 19, via, decolo da pista 10, primeira curva esquerda, sai da Momo, transição Forti, controle 199.8, transponda 5443. 370, Fortaleza. Ela perdeu o 19, decolo da pista 10 com a primeira curva esquerda, sai na Momo, Froti. Controle 398, transponda 5443 no metro para gol. Correto, número 04, para o pushback fraco. Entendi. O 4298, chama agora Recife, 12685, deu um voo. 2085, obrigado, senhor. Feliz Natal, passou com a 298. Correto. Três, três, três, prossiga. Fica no Mota 04, mais 3, coordena 210 para uma pessoa. Ok, copiou 190 ou aguarda? 210. Copiei 190. Ok, para uma pessoa autorizada 190, depois da 10, sai da finca, transição Caju. Segue Golf 677, controle 199.8, 199.8, controle 5455, transporte. Transporte 5455. 5455. 190, decola da 10, Cuca, transição Caju, Golf 677, 119.80, transporte 5455, transporte 3593. 5393, chamar o Chubex. 9287 decola aos 2.6, controle 1 no 9.8. 098, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, é o gol 9287, livrando 1.500. Boa noite, gol 9287, contato radar, só para o 360, autorizado Leda. Ok, autorizado Leda e o nível 360, gol 9287. Boa noite, Mike Bravianchi, contato radar para o temporal, nível 930, vem na proa de Mário para a chegada, chama no ideal desse. Gente, na proa de Mário para a chegada, recordará para a descida o Mike Bravianchi. Paulo Salvador, boa noite, Luan Chané, 6224, tritão 230, Caracaju. Boa noite, 6224. Escute a aula, agora em 1 minuto, conta. Fala, confirma o... controle 119.80. Aprovado, Daniel, 5473, transponda, 08.9. Correto, Rio 5972, eu confirmando 5473, já transponda, chame para o pushback somente. Salvador, boa noite, eu vou 0074, em reclamação, alma, autorização, Guarulhos. Boa noite, 0074, prepara a ideia, aguarde a chamada. Sim, Israel. Mike Bravianchi para a descida. Pista para 2.000, o ajuste no 0 no 1 no Mike Bravianchi. Descendo para 2.000, o ajuste para 0 no 1 no Mike Bravianchi. Salvador, 6224. Escuta ainda para cá. Eles estão autorizados a Aracaju, nível 190, decola da pista 10, sai da Pucca, transição Caju. Controle 199, decimal 8, transponde a 54. Caju, decola da pista 10, na Pucca, Aracaju, 5475, ao transponder, se é possível, e o controle em... Controle 199, decimal 8, chame para o pushback, senhor. 198, o pushback, chamará para o pushback. Gente, Duna da presente, Mike Braviano. 9287, chame agora Recife, frequência 1251, seu bovô. 251, muito obrigado, boa noite. Voo no 604 para pushback, estacionamento na 10. 604 autorizado, chama de táxi. Está autorizado, voo 604. Bruno 074, cópia? Prossiga. Autorizado Guarulhos 360, uniforme Zulu 16, corda pista 10, saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 199, decimal 8, transponda 5463. Guarulhos e a Zulu 10, recorda 10, Natael, Leda Bridge. controle 119, sinal 8, transponder 5463, turno 074. Turno 074, aeroviões uniformes, Lu 16, que interceptará em bridge. Certo, vamos Lu 16. Ative para pushback, sinal. Bianchi está livre ao final do procedimento, informe e estabilizado. Informará estabilizado o Mike Bravianchi. O nome é 04 para o táxi, BOB de 187, autonomia 320, alterna Recife. O nome é 04, táxi via Índia, na ponta de espera, torre 1895, ajuste 611, bom voo. Sentiu o táxi via Índia, na ponta de espera, torre 1895, ajuste no 09, voo no 604. Para 2000, o ajuste no 011, Prodiduna para a final do ILSXC Rei, informe estabilizado. 2000, repórter Alexandre Zero, obrigado. Estabilizado no localizador, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, torre 118, decimal 95, tem um bom pouso. Obrigado, uma boa noite. Foi Salvador de Mike Bravianchi. Que continua a aproximação, vai pousar no 017. O vento, por favor. 120 graus, 8-2. 1-7. Então, autorizado para o final do 7, reporte Yankee. Vai manter até o externo após, prosseguirá para 1-7. 7. Tirando base para a final do 97, baixado travado, Mike Bravianco. Sou eu, Mike Bravianco está girando base para a final do 97, baixado travado. Que o Mike Bravianco checa o trem autorizado com os vento 120 graus, 8-9, pista 97. Gente, baixado travado, livre pouso para o 97. 4 decolas 4-4, controle 1 no lado decimal 8. Decolas 4-4, controle 1 no lado decimal 8. Controle 19-8, volume 604. É 3305, quanto cópia? Na sua escuta, pronto. Recife 330, via 358. Decola da pista 10, sai da Puca, transição Caju. Controle 199.8, transponda 5464. 30 aprovado para Recife, decola da 10, Puca, Caju, 198 controle, 5464 no transponda. 3305. Correto, 3305, chama para o pushback, senão. É o gol no 604, autorizaria pro de frote. Bom dia, prossiga. Guardando o gol no 604. Obrigado,